Nós estamos encerrando hoje praticamente um ano e meio de leitura da Bíblia, e isso não quer dizer que amanhã não continue a leitura da Bíblia. Amanhã continuamos. Nós vimos fazendo uma leitura sequencial de toda a Bíblia, começamos no Novo Testamento e levamos ele assim parelho, depois fomos ao Antigo Testamento e levamos o Antigo Testamento todo também, capítulo a capítulo, livro a livro. E agora, por uns dias, a gente vai ter uma leitura onde você pede a direção de Deus: o que eu devo ler hoje, Senhor? Ou você pode escolher um livro e fazer de novo a leitura desse livro da Bíblia, na sequência, de maneira que você não fique sem a palavra de Deus todos os dias. Precisa a palavra de Deus. Se você não ler a Escritura, e não ler de coração, e não se entregar a ela, você sabe que você vai ficando cada vez pior. Eu tenho dito e tenho experimentado e visto na vida de muitos, que quanto mais velho ficamos, se estivermos sem Deus, piores ficamos. Você sabia disso? Mais tempo vai se especializando na arte do pecar. Na arte de enrolar os outros, de enganar, de mentir. Quanto mais velho, pior. Que coisa ruim isso. Vá num asilo e encontre velhinhos, que eu os chamo aqui carinhosamente de velhinhos. Se eles não tiveram oportunidade de conhecer Deus ao longo da vida, ou que seja nos últimos anos da vida, eles estão lá amargurados, estão tristes, desejando a morte. Alguém podia dizer: mas eles têm razão, botaram eles lá, ou coisas do gênero. Eu não estou perguntando pela razão, nós estamos vendo um fato, que as pessoas, quanto mais tempo passa a vida sem Deus, piores ficam. Se você chegou aqui e você está sem Deus no comando da sua vida, eu quero dizer, te converte hoje, agora, urgente. Porque eu tenho uma notícia para te dar: sem Deus tu vai piorar. Mas junto ao Senhor, tu vai melhorar dia a dia. O Salmo 1 dizia, uma parte dele, que aquela pessoa que teme e ama a Deus é como árvore plantada à beira do riacho, e estende as suas raízes até a água, e a sua folhagem não murcha quando vem a seca. O cristão também passa dias difíceis. O cristão também tem períodos de deserto. Mas lembra que a raiz estava lá no riacho, buscando água. Nossa raiz não está para baixo, irmãos. Nossa raiz está para cima. Então, como na vida de nós crentes tudo é meio diferente, nós estamos de ponta cabeça aqui nesse mundo, já que a raiz está para cima. Vejam, irmãos, e nós hoje queremos trazer essa palavra sobre a palavra de Deus. Eu quero trazer assim um tempo de valorizar as escrituras, de... Mas pastor, nós estamos acabando de ler. Não, nós acabamos uma temporada, amanhã já começa outra de leitura da palavra de Deus. Outras metas, agora vamos deixar um tempo de metas pessoais. Eu tenho assim na minha vida o prazer de ler a Bíblia, de poder ficar a sós com Deus, ou às vezes com a minha família, outras vezes com outros irmãos. Aquilo é um prazer, poder esmiuçar a escritura e aproveitar cada palavra dela e jogar para dentro. E depois de a palavra estar firmada no coração, você tem fé para praticá-la, mesmo quando ela parece difícil e contra ti. Porque a palavra de Deus, diz na Escritura, é como uma espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela te fere, ela fere a mim, ela corta. Mas a mesma espada do Senhor que fere, é a mesma que te cura. A mesma palavra de Deus que vai te chamar ao arrependimento em alguma ocasião errada da sua vida, essa palavra que te chama, te arrepende, essa mesma palavra diz: Deus te ama e te perdoa, vem. O mesmo Deus que de repente lança um juízo sobre a sua vida, lança uma condenação e isso traz alguma consequência no nosso dia a dia, é o mesmo Deus que te levanta. Ele te estende a mão. Jesus disse: todo aquele que vem a mim, de maneira alguma, de modo nenhum, eu o lançarei fora. Seja quem for a pessoa, tenha feito o que tiver feito no passado, o Senhor estende a mão e diz: vem para mim. Eu quero ler uma parte do Salmo 19 com vocês, irmãos. Pode abrir comigo? Uma parte desse Salmo. Um Salmo de Davi. Um dos homens que foi mais íntimos de Deus que tem na Bíblia. Um homem que andou com Deus. Um homem que foi perseguido. Um homem que, num momento, cometeu um grande tropeço, que a própria Escritura não esconde, mas um homem que, quando alguém apontava para ele um defeito, você nunca viu Davi se defendendo. Você não vê Davi querendo se auto-justificar. Ah, eu fiz isso por causa daquilo, daquilo, daquilo. Não. Quando ele tinha cometido o maior erro da vida dele, foi um adultério. Um homem de Deus, um profeta Natã, disse: tu pecaste. Na mesma hora, Davi caiu em si. Davi tinha poder para mandar matar aquele profeta, mandar matar quem quisesse, afinal ele era, na terra, entre aspas, agora, o Todo-Poderoso. E ele se arrependeu. Num outro momento, o segundo maior erro da vida dele, e isso poucos veem na Bíblia, é quando ele mandou fazer um recenseamento. Ele queria saber quantos soldados ele tinha no império dele. E tinha em torno de 1.500.000 soldados. Israel é um país pequeno. O comprimento é 240 quilômetros. Daqui a Pelotas, daqui a Torres. É um país pequeno, por 120 de largura. Tu tem 1.500.000 soldados nessa faixinha de terra. Qualquer rei ficaria extremamente orgulhoso. Sou invencível. E isso entrou no coração de Davi. A Bíblia diz, chega a dizer lá em Crônicas, capítulo 22, que Satanás colocou isso no coração de Davi. Ele não foi fazer a contagem para dizer: Deus, a glória é para o teu nome, temos tanta gente para lutar pela tua obra. Não, ele fez a contagem para se orgulhar. E aquilo teve uma penalização muito grande. Ele sofreu um castigo de Deus muito grande. Veio prejuízos tremendos. E de novo, Davi se arrependeu. O mesmo Deus que te machuca, vamos dizer assim, até o machucar de Deus, o ferir de Deus, é por misericórdia, para te levantar, levar o quebrantamento, te levar a Deus de volta. Até isso é amor. Vamos dizer, como um pai, uma mãe, se num momento precisa dar algum tipo de reprimenda, um castigo a um filho, não o faz por prazer, o faz para corrigir. Assim é Deus, o faz por amor. Quantos de vocês já tiveram que disciplinar os filhos? Doeu em vocês, não doeu, irmãos? Mas aquilo tinha que ser feito. Senão, a árvore cresceria torta. Tinha que ser feito. Quando não o fizemos, as coisas vão entortando, entortando, entortando. E depois, aos 14, 15 anos, aí é muito difícil. É difícil. Vamos lá, Salmo 19. Diz ali no verso 7... A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles, pelos mandamentos do Senhor, se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Depois, no 14, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O que leva um homem, ainda que movido pelo Espírito de Deus, mas o que leva um homem a escrever isso aqui? Ele tem que ter tido experiências dele mesmo com Deus, a ponto de ficar esse registro para sempre, dizendo que a tua lei, Senhor, e aqui, normalmente as pessoas usavam o nome, não usavam o nome de Deus falando. Elas tinham medo de usar o nome do Senhor em vão. O nome de Deus é Javé. Alguns o chamam de Jeová. E normalmente se usava o nome para Deus, assim no dia a dia, na fala, de Elohim. Ou eu. Mas aqui o Davi pega e diz, a tua lei, Javé. Aqui o Davi usa o máximo nome da revelação de Deus. Lembra o nome de Javé, o que significa? Eu sou o que sou. Eu sou aquele que sempre existiu. Eu sou o eterno. Eu não tenho início, não tenho fim. E aqui o Davi se usa desse termo para Deus. O eterno, a lei do eterno é perfeita. O que Deus faz em termos, vamos chamar, legais, que está aqui na Bíblia. Não há erro algum. Tem algum erro quando Deus diz, não matarás? Não furtarás? Tem algum erro nisso? Não, isso é perfeito. Tem algum erro quando Deus diz, não cobice o que é dos outros, que quem cobiça o próximo passo é roubar. Tem algum erro quando Deus diz, não testemunhe falso contra ninguém? Não minta. Tem erro nisso? Não. Tudo isso Davi foi meditando ao longo dos anos dele. E um dia ele escreve o Salmo 19, diz, Senhor, a tua lei é perfeita. A tua lei, Senhor, faz mais do que apontar alguma fraqueza nossa. A tua lei, Senhor, ela restaura a nossa alma. Quando você peca e vem aquela dor, a santa dor, é uma boa dor essa, do arrependimento, e você vai para a presença de Deus e você se sente o pior homem da face da terra e a pior mulher da face da terra, diz, Deus, eu não tenho nem coragem de levantar meus olhos para ti, Deus, estou envergonhado comigo mesmo. Deus, como que eu fui fazer isso? Pode ser uma coisa pequenina, mas a tua sensibilidade espiritual está tão boa e tão forte, que ao mínimo tropeço te traz uma dor. E você começa, Deus, tem compaixão de mim, Deus. Tem misericórdia de mim, eu me arrependo. O Senhor está enxergando lá dentro. Ou seja, que você tenha cometido um erro que se tornou público. Que a tua imagem foi completamente arranhada. As pessoas perderam o crédito em ti. E você vai para a presença de Deus e Deus, será que ainda há uma chance para mim, Senhor? E o teu coração, com palavras ou sem palavras, teu coração está ali na presença do Senhor. E você vai crendo. E a presença de Deus vai te trazendo paz. É isso que diz aqui a lei do Senhor, ela restaura a alma. A lei do Senhor, ela não só te fere, também ela não protege somente, ela também restaura. Então quer dizer que a palavra do Senhor também é remédio. Um provérbio escrito pelo rei Salomão diz que a palavra dita na hora certa, ela é remédio para a alma e medicina para o corpo. As palavras, quando você também está caído, está ali triste, abatido, ferido, desesperado, alguém te traz uma palavra. Uma palavra de Deus. Alguém vem orar contigo, alguém te traz uma direção, você está todo no meio do pó, da polvadeira, não enxerga o rumo. E alguém diz, é por aqui. Ou alguém te dá a mão e vem comigo, eu sei o caminho, me segue e tu vai te dar bem. Essa semana eu fiquei muito feliz com um irmão, que eu acho que ele tinha um certo receio por uma época, de dizer, ele tinha um medo assim de dizer, me segue e tu vai te dar bem. Um amigo dele, que não é cristão, tem um problema familiar grave, e esse amigo veio procurá-lo. Os dois têm mais ou menos a mesma idade, um é cristão, o outro não é, um está com a família equilibrada, o outro não está. E esse que está com a família agora partindo para diluição ou desmanche, chegou ao irmão aqui da igreja e chorou, disse, eu estou desesperado, eu não quero perder a minha família, estou mal. E esse aqui da igreja disse assim, faz o que eu faço e tu vai ter um casamento bom. Tem que ter coragem para dizer isso, mas mais do que coragem, tem que ter exemplo para dizer isso. E é isso, irmãos. Que não, porque tem pessoas, isso só dá para dizer Jesus, só para Jesus. Siga Jesus e você vai ser feliz. É verdade. Mas e como é que as pessoas vão enxergar Jesus? Aonde elas vão enxergar Jesus? Não é aqui na terra, é em nós. A igreja é o corpo de Cristo, a Bíblia diz. Ele é o cabeça, mas as pessoas precisam ver alguma coisa. Quando você leva, então, a palavra falada, escrita, mas agora eu vou te dizer, a palavra viva. Você é a palavra viva, que as pessoas precisam enxergar. Faça como eu estou fazendo, dá certo. E o Senhor, Ele restaura. E quando por trás da palavra restaura, se imagina que houve um estrago ou uma quebradeira. Algo quebrou. Pois o Senhor restaura o que quebrou. Aqui na Bíblia diz que Deus dá testemunho de si mesmo. O testemunho do Senhor é fiel. É infalível. Ele não vai negar a si mesmo. O testemunho do Senhor traz sabedoria para as pessoas mais simples. Um dia tinha um homem, um cristão, que estava num tribunal sendo julgado por algo que ele não fez, mas estava ali. E lá pelas tantas, o juiz, já com intenção de condená-lo, e o réu percebeu essa intenção no juiz. O juiz disse uma coisa para o réu, eu vou te dar uma chance. Eu vou escrever em dois papeizinhos, inocente ou culpado. Vou ser bom contigo, mas era uma armadilha. Se tu tirar o papelzinho inocente, tu estás inocente. Se tirar o culpado, tu é culpado. Mas o juiz escreveu nos dois papéis a palavra culpado. Não tinha saída, né? Pois bem, o juiz balançou os papeizinhos, pode pegar um. Esse irmão, na condição de réu, pegou um e não abriu o papel, pegou e engoliu o papelzinho. Senhor juiz, doutor juiz, abra o papelzinho que o senhor tem na mão agora. O juiz abriu, culpado. Então, estou inocente, né? Um juiz é um homem de uma cultura fantástica. Falando do nosso tempo. Mas um cristão dirigido pelo Espírito Santo, ele tem sabedoria, diz aqui. Inteligência é muito bom, mas inteligência não resolve o problema do mundo. Senão o mundo estava bom. Tem homens e mulheres fantásticas, mentes brilhantes. O que nós também precisamos, além de mentes brilhantes, é de gente simples, mas com sabedoria divina no seu coração. Nós estamos precisando disso. É isso que diz que quando Deus testemunha dele próprio, tu pode acreditar no testemunho de Deus, isso vai trazer sabedoria para ti. E assim, viram com Jesus, quantas vezes as pessoas queriam pegar Jesus numa armadilha, montavam de tudo para pegar Jesus. Um dia lá pegaram uma mulher que foi flagrada em adultério, e na lei do Antigo Testamento dizia que tais mulheres deviam ser mortas a pedradas. E o Senhor o que acha? Na verdade, aquelas pessoas não queriam saber de fato a opinião de Jesus, elas queriam condenar a mulher e Jesus. E o Senhor Jesus disse, quem não tem nenhum pecado, pode começar a jogar as pedras. E a Bíblia diz que as pessoas foram largando as pedras, e largando, e foram-se embora. Qualquer resposta ali seria perigosíssima. As pessoas iam dizer, olha, o Senhor está defendendo o adultério, ou o Senhor também foi cúmplice da morte dessa mulher. Jesus saiu por um lugar que ninguém imaginou. Isso é sabedoria. Ou como o rei Salomão, tem aquela história na escritura, que duas mulheres eram duas prostitutas e ambas tiveram bebês. E dormiam tudo no mesmo quarto, na mesma cama. E uma dormiu por cima do seu bebê e o bebê morreu. A outra, ela tomou o bebê da outra. E disse, é meu, e a outra disse, não, mas esse é meu, esse é meu. E aí foi aquela disputa entre duas mães. Foram para o rei Salomão. E como é que vamos resolver isso? Não dá para fazer DNA, não tinha. Hoje tem recurso tecnológico. Aí o Salomão pede lá para os seus servos, traga uma espada aqui. Vamos resolver isso logo. Metade da criança viva para cada uma e deu. E a mãe verdadeira disse, não! Dá o bebê para ela. Aí o rei disse, essa é a mãe. Dá o bebê para ela. Isso a Escritura Sagrada vai nos ensinando. A ter sabedoria. A palavra de Deus nos faz sábios. Quanta situação na nossa vida. Não tem uma saída humana mesmo, não tem. Mas Deus, você lembra, na primeira página da Bíblia diz que Deus é criador. Deus cria portas onde não existem portas. E a gente vai aprendendo isso na vida com o Senhor. Os preceitos, lá no verso 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. As regras de Deus são regras, as normas são retas, não são tortuosas. Você já viu na educação, na área da educação, das relações humanas, do comportamento humano, às vezes passa 10, 15 anos, 20 anos, uma teoria em alta. A teoria, por exemplo, teve uma época que a maioria de nós nos criamos, não foi na teoria, foi mais ou menos no laço, não foi os que têm aqui uns 40 anos para cima, Olha, parcialmente funcionou. A conversão a Jesus que fez funcionar bem. Depois veio a outra teoria educacional, pedagógica, psicológica, que não se toca nas crianças. Deixa eu fazer tudo. Isso foram anos. Essa teoria humana governando o pensamento e a conduta. Agora, está começando a se falar em disciplina. De novo, últimos, acho que 3, 4, 5 anos para cá, está se falando de disciplina de novo. As teorias humanas, elas vão para lá, elas vêm para cá, elas vão flutuando, elas oscilam. Mas a palavra de Deus, diz aqui, é reta, não muda. Fique sempre com a palavra, sempre. Se tem teorias que vão surgir em qualquer área da vida, fique com a palavra de Deus, isso aí vai levar a tua vida muito bem e longe. Para Josué, Deus disse, medita nesse livro dia e noite, e pratique tudo que nele está escrito e serás bem sucedido. No Salmo 1 também falou que seríamos bem-sucedidos se a nossa raiz está lá no ribeiro. Você sabe que o ribeiro é o Senhor. Você vai ser bem-sucedido. Pratique o que Deus diz. Não tenha medo de ir na contramão da história. Não tenha medo disso. Mas todo mundo vai numa direção. Vá para onde Deus está indo. Isso funciona. Quem pode dizer isso funciona? Funciona ou não funciona? Funciona! A palavra de Deus, ela é funcional. Ela traz coisas práticas dentro de nós. Transforma nossa mente. E até a Bíblia diz que é para nós estarmos permanentemente renovando a nossa mente. Cabeças ficam velhas, você sabe. Por isso nós crentes tem que estar todos os dias com a escritura. Tem coisa que a gente esquece. Que alguém precisa te recordar. Ou você lendo a Bíblia, olha aqui de novo. Eu estava enfraquecendo numa área. Te fortalece de novo. Quer ver uma coisa que a Bíblia diz? Para a gente não deixar de congregar. Ainda essa semana uma pessoa disse para alguém aqui da igreja. Eu posso ser cristão em casa. Não pode. Porque igreja, a palavra igreja significa reunião. O termo igreja é reunião, assembleia. E para ter assembleia tem que ter um ajuntamento de gente. É ajuntamento do povo de Deus. Não dá para ser crente sozinho. Ah, eu vou me isolar de todo mundo. Tem um irmão aqui da igreja que cria ovelhas. E um dia eu perguntei, como é que tu sabe quando uma ovelha está doente? Algumas características de ovelha doente. Ele me disse, ela se isola do rebanho. Quando alguém se isola do rebanho, nós somos chamados de ovelhas. Não é em vão que nós somos chamados de ovelhas na Bíblia. Nós estamos doentes, tem uma doença espiritual. Quando nós, Deus diz, não deixe de congregar. Se Deus diz, eu vou te dizer uma coisa, irmão. Ou você que nos visita, você não vai vencer Deus. Deus não se enganou na sua palavra em nada. Ah, mas isso aqui não é bem assim. Quer saber mais que Deus? Que petulância, que orgulho humano. E eu sei que todos nós temos um pouco disso. E Deus tem que estar permanentemente tirando isso de nós. Às vezes a gente, o incrédulo, não, eu estou falando para crentes aqui. E a Bíblia aqui fala para crentes e diz que as regras do Senhor são retas. E as regras do Senhor alegram o nosso coração. Às vezes você chega num culto pesado, atribulado, cansado. E você vem para a presença de Deus, o louvor, oração, palavra. No final, não te parece que sais descansado? Porque o teu coração se alegrou, se animou. E você sabe quando uma pessoa está alegre, motivada, Ela tem forças, tem uma série de hormônios que funcionam dentro de nós. A ciência está descobrindo isso agora, mas a Bíblia já fala que quando você está nas coisas retas de Deus, teu coração se alegra. A ciência vai descobrir muita coisa ainda que está na Bíblia. Muita. Principalmente na área do comportamento humano. Porque quem criou foi Deus. Os mandamentos, as ordens do Senhor, o mandamento do Senhor é puro, no sentido que ele é limpo. Tem alguma coisa suja em Deus? Não. Diz lá em Tiago, que no Senhor não há sombra alguma. E diz em 1 João que Deus é luz. Não há sombra alguma. Não há defeito algum, não há nada, nós queremos corrigir o Senhor, não há. Na área de criação de filhos, na área de casais, ouça o que Deus diz. Filhos, aqui jovens, solteiros, ouçam o que Deus diz para honrar pai e mãe, e as coisas vão dar tudo certo na sua vida. Agora desonra pai e mãe, e vai colher um fruto muito amargo. Honra as autoridades, a Bíblia diz, honra prefeito, honra governador, honra presidente. Ah, mas eles não são perfeitos, eu sei. Honra, orando por eles. Só se eles te mandarem desobedecer a Deus, aí você está livre para desobedecê-los. Honra, no sentido de não desmerece, não destrói a imagem deles. Honra o teu pastor, honra. Tem um princípio bíblico aí. Na área de finanças, tivemos seminário passado, de quinta a domingo. Honre a Deus com os teus bens, honre. Quem estava no culto aqui domingo, eu disse a vocês que Deus me mandou dá o meu melhor sapato para uma pessoa. E quem não estava, ouve hoje. Segunda de manhã, lustrei o sapato, ele já era bom, mas deixei brilhando. Botei na caixa, eu tinha a caixa dele ainda. Não era um caco de sapato, não, era o meu melhor. Fui lá na casa do irmão. No caminho, minha esposa me perguntou assim: e tu sabe o número do pé dele? Eu não. Deus mandou dar. E aí, irmão, se Deus mandou, o pé dele tem que ser do tamanho do meu. Se Deus mandou, porque ele não pode andar com os dedos assim, dobrado lá na frente. E nem tem que botar uma trouxa de algodão na ponta. Chego lá com a caixinha, ele nem entendeu, acho que nada. O que vem com caixa de sapato? Sapato legal, viu? Que bênção que agora está no pé dele, né? Dei com alegria, porque Deus disse, dá. Irmão, ele viu que era um sapato, né? Que número é o teu pé? 40, 41, depende do calçado. Então confirmou, foi Deus mesmo. Deus não se engana nem no número do pé do calçado de alguém. Deus não se engana, irmãos. Quando Ele fala, Ele faz tudo perfeito. Nós podemos nos enganar com os nossos pensamentos humanos. Mas Deus não, o que Ele diz é puro, no sentido também, é claro, é límpido. É tudo assim. Os juízos do Senhor, irmãos, são verdadeiros, diz aqui. Os juízos querem dizer as decisões dele como juiz, ele decidiu algo. É verdadeiro. Não há erro naquilo. Quando eu vejo tudo isso, um Deus assim eu quero seguir. um Deus assim que eu já o amo e o sirvo há 30 anos, eu quero passar meus próximos 60 servindo Ele. Vou longe. Vou longe. Mas não é o número de dias. É o teu coração andando com Deus. Isso é o mais importante. O que o Senhor decidiu sobre ti. Até mesmo, às vezes, uma coisa dura. Que vem contra o nosso gosto. Mas não é contra uma bênção para nós. Até coisas a contragosto vêm como bênção. Ninguém gosta de tomar injeção. Mas tem situações que só injeções resolvem. Ninguém gosta de cirurgias. Tem coisas que só cirurgias resolvem. Ah, mas eu não gosto. Ninguém tem prazer nisso, não. Talvez tenha algumas comidas que a gente não tem prazer, mas sabe que são saudáveis e por isso nós comemos. E no verso 11, você viu? Além disso tudo, pelos mandamentos do Senhor se admoesta, se chama a atenção e se anima o teu servo. Em guardar os teus mandamentos existe uma grande recompensa. Você pode dizer isso também como Davi dizia? Deus, eu tenho sido abençoado por guardar a tua palavra. Eu tenho sido abençoado por guardar a palavra de Deus. Eu pessoalmente. Você tem sido abençoado. Ah, pastor, a bênção ainda não chegou. Então aguarda, ela vai chegar. Em crer, há uma bênção. Na entrega nossa ao Senhor, há bênção sem limite nisso. Porque quando você crê, você está honrando a Deus. Você está como que dizendo... Eu acredito, Senhor. Eu te dou créditos, ó Deus. Diz lá em capítulo 4 de Romanos, que o Abraão creu contra a esperança. Ele já tinha 100 anos, não poderia mais ter filho. Sua esposa era estéril, Sara. E ele creu contra as evidências, contra as expectativas, contra tudo. E aí diz mais na Escritura... Isso lhe foi imputado para a justiça. É como que Deus botou na conta do Abraão um valor altíssimo. Porque tu crestes, está aqui o crédito na tua conta. E o crédito se chamou Isaac, que era o filho. Quando você crê, Deus acredita algo na tua vida. Acredita bênçãos. Não tem pecado maior do que a incredulidade. Porque se você roubar, você matar, você fizer uma série de coisas contra pessoas, você pecou contra pessoas. Todos são graves, mas há um de gravidade maior, a incredulidade. Claro, isso não tem como as leis humanas avaliarem, isso é algo espiritual. A incredulidade, a pessoa peca contra Deus. Quer dizer, Deus, o Senhor não sabe das coisas. Deus, eu não acredito no que o Senhor disse. Eu sei mais do que o Senhor. Essa é uma ofensa muito grande. E aí o Davi diz: Deus, os teus preceitos, mandamentos, juízos, a tua lei, tudo isso, Senhor, é mais desejável do que ouro, do que muito ouro já depurado. Você sabe, as pessoas fazem loucura por dinheiro, né? Fazem loucura por ouro. Nós moramos numa região, uma época, em que tinha ouro em abundância. Diamante. Tudo que a criança tinha aqueles antigos potezinhos de filme fotográfico, pela metade balançavam assim. Nas galinhas, se matava as galinhas que comiam na rua, no teto, se abria ali a moela, né? Para catar os diamantes. É, vocês não acreditam, mas isso existe. E no Brasil. As pessoas faziam loucuras para chegar lá nesses garimpos. Morriam no caminho, malárias, feras, banditismo, metade não chegava lá. Tudo pelo ouro e pelo diamante. Tudo. Perdiam as vidas. Faziam aventuras em rios, selva. Pequenos aviõezinhos depois voando naquelas pistas pequenas. Metade dos aviões caiu e desapareciam na mata, nunca mais foram achados. Loucura. E aqui o Davi está dizendo: Senhor, a tua palavra eu desejo mais do que o ouro. Mais, Senhor. O ouro é desejável. Se você der uma joia para sua esposa, sua namorada, você sempre acerta no presente, você sabia? Aí, homens, vocês sabiam? Mulheres, eles acertam ou não quando chegam com uma joia? Acertam. Elas estão quase tudo sorrindo aí, viu? Olha aí, homens, a dica para vocês. A dica para vocês. Pois o ouro é um negócio que parece que mexe com a pessoa, mas diz aqui Davi, a palavra de Deus mexe mais. Você se esforça para ganhar o seu ouro hoje, no sentido, no seu trabalho, tem a sua renda, tem o seu lucro, tudo bem. Mas tem algo mais precioso do que o lucro que você tem. Tem algo mais precioso que tua casa, que teu carro. Tem algo mais precioso do que teus filhos, tua esposa. É a palavra de Deus. Porque se tu tens a palavra, tu consegue amá-los corretamente. Se tu não tens... Eu, no seminário de finanças, eu já falei aqui esses dias, que as pessoas mais infelizes que eu conheci na minha vida, os mais infelizes foram os mais ricos. Não prego aqui pobreza e miséria. Mas quando alguém vive para ser rico, vai ser muito infeliz. Porque quando chega lá, descobre que não era aquilo que preenche o coração. E aí vai numa nova aventura, e numa nova, e de frustração em frustração. Davi já disse, Davi era um homem riquíssimo, vocês sabiam, né, irmãos? Um homem riquíssimo. Começou como um menino cuidando ovelhas e se tornou poderoso. Mas ele sabia, Deus, eu tenho dinheiro, eu tenho ouro, eu tenho marfim, ele tinha tudo. Mas Deus, nada se iguala à tua palavra. Nada. Tem grande recompensa em guardar a palavra de Deus. Grande. Quando Deus diz, faça isso. Eu quero te pedir, irmão. Quero te pedir, irmã. Creia. Creia de todo o teu coração que aquilo é verdade. E se não for, pastor? Pois eu desafio qualquer pessoa na face da terra a pôr em prática a palavra de Deus, porque ela funciona. Funciona. Ah, na área de dinheiro, ela funciona? Ponha o que Deus diz sobre dinheiro. Gerencie teu dinheiro como Deus ensina e você vai ver se não funciona. Ah, mas na área de educar filhos, pastor, as coisas mudam. Mudam sim, mas faça como Deus ensina. Na área de amar a esposa, a mulher amar o marido, faça como diz a Escritura, você vai ver. Isso não falha. Não é uma teoria, nem é uma hipótese que pode dar certo. É um fato que dá certo. A palavra de Deus, além de riqueza, ela é mais desejável que ouro. Ela é doce. No mundo antigo, o que tinha de mais doce que se conhecia, Davi viveu 1000 antes de Cristo. O que de mais doce havia era mel. E ele diz, Deus, a tua palavra é mais saborosa para a minha alma do que o mel é para o meu corpo. Mais saborosa. Bom, com certeza todo mundo corria atrás de ouro e atrás de mel. Isso são coisas para a vida natural. E nunca podes confundir as coisas que trazem algum agrado, algum conforto para a vida natural com as coisas da vida espiritual. Nunca confunda isso. Se confundir, tens um problema sério pela frente. Eu quero te motivar, irmão, a continuar lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, amando o Senhor, colocando para dentro do seu coração. Se eu pudesse, eu acho que eu passava dias inteiros lendo a Bíblia. Não posso fazer só isso, é claro. Mas se eu pudesse, eu passaria dias inteiros, ir para a beira de um rio, deitar numa rede. Olha aí, ó, tá ficando boa coisa, né? Não no inverno, é claro. Passar um dia ali com o Senhor, podendo encher a minha alma da presença dEle. Depois compartilhar isso com outros. Tiro meus tempos com Deus. E estou zelando para tirar mais tempo com Deus. Quanto mais você tem do Senhor, e quanto mais o Senhor te tem, mais você vai ser um homem e uma mulher abençoada. Não adianta, Deus me abençoa, e tu não entra no caminho da bênção. Tem que entrar no caminho da bênção. A palavra de Deus, ela traz tudo isso que ela diz que traz. Restaura a alma, dá sabedoria ao simples, alegra o coração, ilumina os olhos. E tudo que ela é, perfeita, fiel, reta e pura. Precisas de algo mais? Não, né? Não precisa de mais nada. Tem uma pessoa da minha família, que é do Ministério Público, promotora em Porto Alegre. E outro dia eu falava com ela, eu e minha esposa jantando com ela. E foi uma pessoa sempre assim, muito amiga, pessoa muito educada, educadíssima, né? E durante a nossa janta, ela disse: nós da justiça não sabemos mais o que fazer com tanta criminalidade. Você sabe, está demais. Tem diversos irmãos aqui que trabalham em setores da justiça, estão aqui dentro, você sabe. E nem que trabalhasse, nem que não trabalhasse, nós leigos de fora estamos vendo as notícias. Não tem mais cadeia. Polícia, quanto mais polícia, a sociedade, o governo está se esforçando para segurar a onda. E essa pessoa da minha família disse: eu estou mandando as mães de muitas pessoas que cometeram crimes, estou mandando procurar as igrejas evangélicas. Estou mandando procurar os pastores. Quando saem, depois de cumprir a pena, estamos mandando, procurem as igrejas. Que bom se justiça e igrejas cristãs fizessem uma parceria no pós. Mas essa parceria melhor ainda seria antes do crime. Não haveria o crime. Alguns de nós aqui tiveram problema na justiça no passado. Não tem mais. Depois que se converteram, não causaram novos problemas. Não causaram mais. Porque a palavra de Deus restaurou a tua vida. Você aprendeu a viver segundo Deus, amando a Deus e respeitando o teu semelhante. A palavra do Senhor é perfeita, fiel, reta e pura. Eu quero um Deus assim. Você também quer? Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia.